0, peso 1 no 0, decola no 0 direita, da Leda Bridge 208, 5565, com o transponder do 1804. Então, o chama pronto, 1804. 6890. Salvador 904, posição 1, o Tibete acionamento. Salvador Campinas, nível 360, Pesolo 10, pistão no 0, curva à direita, saída da El Leda Bridge. Controle 120, décima 8, transponder 5570, 1406 menor. Centralizado Campinas, nível de voo 360, via Pesolo 10, decola 10, curva à direita, saída da El Leda, após bridge. Controle 208, transponder 5570, azul 40 menor. 5570 no transponder, portão 8, chama pronto. 5570, 40 menor. Salvador, copia com 1804. Afirmo, tá pronto para o push, portão 1? Afirmo. Obrigado, chama o táxi. Reportar a táxi. 642 para copy. Copia, voo no 642. Salvador Recife, nível 390, para o 58, pista no 0, curva esquerda, Pucaracaju, controle 120, décima 8, transponder 5572. 508, chame Centro Recife, em 126, décima 0, alterna 128, décima 8. Chama Recife, 260, alterna 288, objeto 5808. Bruno 607, esquerda, Bruno 40, desça para 2000 pés, autorizado. Sinal ILS, X-Way, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Esquerda 140, desce 2000, portaria estabilizado, voo 90. 72 e controle 1208, Bruno 642. Pistão 10, chama pronto. Para o meu telefone Juliette, Índia Papá, prossiga. Para a casa, para que se encontra o Juliette, Índia Papá. Vai passar o Índia Terra. Afirmativo, passando agora a fibra. Baixou e travou? Afirmativo. Então 3153, avistado, livre pouso, pistão no zero, vento variável com 02 nós. Então 3153. 3153, livre pouso no zero. Paulo Salvador, um bom dia. É o 3597 para informação Índia, no box 04, já teria autorização para Brasília, nível 360? 3597, muito bom dia, agora é cópia para Brasília, já tenho 38 aprovado, copio agora 36. Afirmo, 38. 380, Pesolo 17, pista 10, curva à direita, saída Arboa Elefa, controle 1208-5575, então 3597. Autorizado Brasília, nível 380, Ampero Zulu 17, decola da 10 com curva direita, Arboa Elefa. Controle 1208 e o transponder 5575, foi o T3517. Correto, portão 4, chama pra mim. Chamarei. Meia 07, chame Torres, Salvador 118, decimal 6. 86, obrigado, bom dia. Bom dia. De 30, alterna Campinas. Se direita, pode esperar, 18,6, 1017, boa viagem. Direita, 86, 0,07, bom trabalho, bom dia, 904. Número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando a informação de pista V. Aguardando, agora 607. Salvador, bom dia, 1804, ponto de espera da 10. 1804, ciente, mantém o ponto de espera. Mantém, 1804. Tá 3153, solo 28, direita, 121, décima 9. Salvador, bom dia, T3153, livrou a pista. 3153, bom dia, táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Via Alfa, repórter antes da Juliette, 3153. 3890. 1804, visual com o tráfego da companhia final do 10. Visual, tráfego da final, 1804. Gol 1804, após a passagem do Boeing da companhia, alinhar e manter cabeceiro 10. Após a passagem do Boeing Companhia ali, mantendo 0, 0804. Chame centro Recife, 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 265-2545, obrigado, boa, 3890. Alô Azul, 4069, posição 8 para buscar estacionamento. Obrigado, chame táxi. Tente o estacionamento com a terminal. Alfredo 353, próximo a Juliette. Esquerda, portão 612, 3153. Portão 612, 3153. Uno 804, livre decolagem, pistão no zero, vento variável com 02 nós. Uno 804. Livre decolagem no zero, no 804. Novo 1607, escuta. 607, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 607. Nosso Salvador, gol 17, 105, centro da Índia, direção de dados do Brasil. Salvador copiou o gol no 715. Firma, no 715, Brasília, guarda copa. O ajuste no 097. Guarda no copa, gol no 715. Solo Azul 4069 para o táxi, POD 106, autonomia de 4 horas e 50, alterna Ribeirão Preto. 1069, livre táxi, frente, pátio em Alfa, ponto espera 18612, 1017, mas hoje chegou a viagem. Pátio em Alfa, no 01862, 1017, vezes 4069, obrigado. Contato radar, suba para o nível 360 na saída da EL. 360, 94, tudo bem, direto da EL. Autorizado, Líder, gol no 804. Autorizado, Líder, gol no 804. Salvador, trip 5504. Para Aracop, 5504. Pronto, cópia, 5504. Salvador, Aracaju, o nível 190, Golf 677. 170. Tá sendo esperdinha, hein? Preparador 90, curva à esquerda, saída Pucaracaju, controle 1908, 5094. Gol 804, dá presente pro Ed Bridge. Pro Ed Bridge, gol 804, tá? Aracaju, controle 1208, transponder 5014 pro 5514. Correto, time pronto, trip. Chamará pronto, grátis, ó. Ah, eu vou no 607. 607, mantém a tita direto. Mantém. Seu Salvador, muito bom dia. Azul 4069, pronto para tirar a pista 1-0. Azul 4069, bom dia. Autorizado a linha e decolação no 0, vento variável com 02 nós. Bilionário decolar pista no 0409. Bahia, papá. Copia. Voador Maracás, nível 065 visual. Pista 17, curva à direita, corredor axé. Vai restrito mil pés, aguardando a sessão do controle, 1208-5574. O Juliette, Índia, papá. Confirmando, direita após, quantos a bordo? 286, acionamento táxi e decolar. Juliette, Japapá, bom voo. Solo Salvador, é o da 3517, solicita acionamento na posição. 607, sua esquerda, portão 9. Esquerda, portão 9, voo na 607. 3597, portão 4, autorizado acionamento, reporte para o posto. Reportarei para o posto 3597. Azul 4069 decola aos 37, controle agora em 120, décima 8, bom voo. 208, bom dia, 4069. Controle, bom dia, Azul 4069, decolou o perfil do Abel. Bom dia, Azul 4069, contato radar, suba para o nível 360 na saída Abel. Abel 360, 4069. Diego 1897, informação índia. Em 1, 25, decimal 1, alterno 1, 33, decimal 25. 251-3325, boa noite, 04. Primário 1251, boa noite, 04. 251 é a primária, tem um. Bom dia, boa noite, 04. Bom dia. Salvador, gol no 795, já temos autorização. 795, cópia. Prossiga. Utilizado Brasília, nível 360, pesando 7, pista 90, curva à direita, saída Arboa Elefa, controle 1208-5001, 1795. Confirme, responde para o gol no 795. 5001, 5001. Brasília 360, Open Lu 710, direita, Arbo Elefa 208, 50501, foram 7. Armadura Golf, Golf Brava. Pode confirmando no 705, chame pronto. Fala pronto, 7. Salvador, até 3597 para puxo e acionamento do motor. 014 autorizado, senhor. Chamarei para o táxi 3597. Uniforme Juliette, Índia Fafá, decola de Salvador aos 43, ingressa corredor Axé, 1 a 1000 pés, sistema controle, 120, décima 8, bom voo. Controle, 1208. Salvador, bom dia, Papelifone, Juliette, Índia Papá. Índia Papá, uniforme Juliette, Índia Papá, contato radar, prossiga visual, suba para o nível 065, confirme a proa ideal para o destino. A proa ideal para o destino da presente é a 250, Índia Papá. Autorizado, direto ao destino, Juliette, Índia Papá. Avisa cargo 98, autorizado. Autorizado, nível 370, decolagem da 10 com curva esquerda, Puca, Aracaju, Alter Whisky 58 e o controle a frequência 1208. Transponder 5505, Avisa no pátio 3, Champão. 5505 já está pronto, Avisa cargo 9832 para pushback e acionamento. Quando transponder é o 5005, 5005, pátio 3 está livre, pushback e acionamento, Chantal Taxi, Watson. 5505, livre, acionar e puxar e reportará para o táxi. Mais uma vez confirmando, 5005. 5005, confirme, 5005. Afirmo, 5005. Gente. Chama em seu 3, sistema 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. 251, 3325, 4069, bom dia. Bom dia. Solo Salvador, Altair 3597 com 1115 a bordo, 4 horas e 31 de autonomia, alterna com fim, pronto para o táxi. 3597, direita, ponto espera 186, 1017, boa viagem. 1017, direita, quando pronto, 10217, obrigado, bom trabalho. Gol no 642, está pronto para o pushback e acionamento, 21 no 10. São 10 autorizados, chefe. Autorizado, chamará para o táxi, gol no 642. São 35 no 7, alinha e mantém cabeceira 1 no 0. Ali mantém na 1 no 0, está 35 no 7. Número 2, só o instante. Prossigo, 897. Salvador Confis, nível 360, Pesolo 10, pista no zero, curva à direita, saída da El Leda Bridge. Controle 1208-5004, gol no 897. Autorizado Confis, nível 360, Pesolo 10, decola com curva à direita, da El Leda Bridge. Transponder 5004, e o controle 120 do último 8, gol 1897. 7, portão 3, direita após confirmando, chama agora. 7, uma nova, 1897. Livre decolagem da 1-0, vento variável com 0-2 nós. 7 livre decolagem da 1-0, tá 3-5-7.